Brasil apaixonado! Olá, gente querida! Que bom estar com vocês em mais uma edição do nosso Encontro Central. Esse é o programa que mexe com as suas emoções. Eu sou Fabrício Brandão, porta-voz do seu coração, desejando desde já uma ótima quinta-feira, 13 de agosto, para todo mundo, que você tenha uma quinta-feira produtiva, de muito amor e de muito carinho. Vamos juntos em 2 horas com muita música romântica, recados do coração e a sua participação no ouvintecentral.com. Tá começando na sua rádio o Encontro Central. Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Sunshine after rain. These

how much you love me. Having my baby, what a lovely way of saying what you're thinking of me. I can see it, your face is glowing. I can see it in your eyes, I'm happy knowing that you're having my baby. You're the woman I love, and I love what it's doing to you. Having my baby, you're a woman in love, and I love what's going through you. The need inside you, I see it showing. Oh, the seed inside you, baby, do you feel it growing? Are you happy? That of me with you. Every time you go, every time you go away, every time you go, you take a piece of me with you. You take a piece of me every time you go away. Estamos apresentando Encontro Central. Imortais.

apenas seu amor. O tempo passou e preciso do seu amor. Toda minha vida eu sonhei com alguém como você. E em meus sonhos, você vinha para mim. Eu jamais sairei do teu lado. Se você se olhar para si mesmo, você descobrirá eu e você. Se você olhar para si mesmo, você descobrirá eu e você. Sonhei com alguém como você. E em meus sonhos, você vinha para mim. Eu jamais sairei do seu lado. Se você olhar para si mesmo, você descobrirá eu e você. Se você olhar para si mesmo, você descobrirá eu e você. Se olhe para si mesmo, você descobrirá eu e você. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're you love a woman. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Machine, oh help me please, it's the

understand. Can you forgive me? I saw you walking by the other day. I know that you saw me, you turned away. Should've known better to lie to one as beautiful as you. Yeah, should've known better to take a chance on ever losing you. Canções imortais. No Encontro Central. Like it's dead. Encontro Central. O coração batendo mais forte. I know this.